Maravilha, maravilha, mundo sertanejo está no ar. Um beijo para minha querida Irani Montenegro, no Rio de Janeiro, sempre interagindo comigo no Facebook. Não perde o nosso programaço Mundo Sertanejo. Obrigado, viu, Irani Montenegro, no Estadão do Rio de Janeiro. Aproveito para mandar um abraço, meu amigo Adriano Martins, em Volta Redonda, os amigos da Rádio Acesa FM, exibindo o nosso programa aí em Volta Redonda, né? Um abraço, muito obrigado a todos vocês. Aí, minha querida Enícia Souza, em Porto Walter, um beijo para você e para a dona Fortunato, viu? Muito obrigado pelo carinho a todos vocês, ouvintes da Ocidental FM. Valeu pelo carinho de todos vocês, viu? Mandar mais um abraço, meu amigo Edilson Pereira, em Jauru, no Mato Grosso também, ligado no nosso programa. Um abraço aos amigos da Rádio Difusora AM, em Juara, Osés Cordeiro, Zé Canhoto, a Vanessa, Antônio Girardi, todos vocês da equipe da Rádio Difusora AM de Juara, no Estadão do Mato Grosso. Ainda no Estadão do Mato Grosso, vamos para Juína. Em Juína nós temos a Rádio Atividade FM, meu amigo Taliba Gonçalves, todos da equipe da Atividade FM, exibindo nosso programa às 7 horas da manhã, ainda no Estadão do Mato Grosso. Ô, lugarzinho quente danado, hein? Vamos para Cuiabá, para a capital do Mato Grosso, onde nós temos a Rádio ABC Shalom, meu amigo Alan Sérgio, todos da equipe da ABC Shalom, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria de vocês aí, viu? Minha querida Cassinha Silva, aê, Cassiane Silva, um beijo para você, aí em Jaupassi, no Estadão de Goiás, Vanderlei de Oliveira, todos da equipe da Rádio Lírios do Campo, exibindo o nosso programa em Jaupassi. Audiência fantástica aí, muito obrigado, viu? Vamos de música, Eduardo Costa canta Enamorado. Já não sei se é amor o que eu sinto no meu coração. Eu só sei que esse amor me envolve, eu não sei dizer não. Se eu te olho, pinta um desejo do gosto doce do seu beijo, me acalma quando você vem me tocar. Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia, um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar. Desejo do gosto doce do seu beijo, me acalma quando você vem me tocar. Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia, um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar. Por ti, e não sei como explicar esse amor Muito bem, muito bem. Ainda em Jaupassi, nós temos a minha querida Ariane Moraes, também nossa ouvinte assídua aí da Rádio Livres do Campo, ouvindo o nosso programa pela Rádio Livres do Campo. Ariane Moraes sempre interagindo comigo no Facebook, diz que adora ouvir o Mundo Sertanejo. Um beijo, viu, Ariane Moraes, aí em Jaupassi. Muito obrigado pelo carinho. Meu amigo Rubens Gomes, todos vocês amigos da Talismã FM em Vila Bahia. Um abraço a todos vocês, viu? Ouvintes da Talismã FM, todos da equipe da Talismã, um abraço, muito obrigado pelo carinho, pela parceria. Minha querida Ângela Meliri, em Açailândia. Aí, Ângela, um beijo pra você, obrigado pelo carinho, viu? Ela disse que não perde o nosso programa aí pela Rádio Marconi FM. Ângela Meliri, um beijo pra vocês, todos amigos de Açailândia, no Estadão do Maranhão. A minha querida Catarina Corrêa, em Lavras do Sul, também pede um alô para sua mamãe, a dona Marília. Um beijo para vocês, viu? Minha querida Gilvanete Maria, em Petrolina, no Pernambuco. Nós temos aí a Rádio Tabajara FM exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Valeu, Gilvanete, a sua filhinha. Estão sempre ouvindo Mundo Sertanejo. Minha querida Simone Rosa, da Fazenda Serra Ginete, município de Salim. Minas, né? Aí, Estadão de Minas Gerais. Ô Simone Rosa, um beijo pra você, viu? Sempre falando comigo também no Facebook, diz que adora ouvir o Mundo Sertanejo aí pela Rádio Cultura FM de Salinas, no Estadão de Minas Gerais. Um abraço, Valmir Clabuchá, todos da equipe. No quadro Ao Som da Viola, Rafael Silva canta com a minha participação. Essa música ficou simplesmente linda, na voz do Rafael Silva, e eu tive a honra de cantar com ele. Meu amigo canta, Passe Livre, canta Rafael Silva e Diego Valadares. Aê, modão! Agora no Mundo Sertanejo, Ao Som da Viola, Ao Som da Viola. O que você quer não é certo pra mim. É melhor cada um seguir o seu caminho. Não podemos mais continuar assim. Até gesto meu lhe provoca briga. Você se irrita, diz que me odeia. Me xinga e me olha só de cara feia. Sinal que entre nós tudo chega ao fim. Você não é obrigada a viver comigo se você não quer. Vou dar agora seu passe livre. Você pode ir para onde quiser. Vamos encarar a realidade, viver o problema como ele é. Pra você não existe só eu de homem. Pra mim não existe só você. Mulher, é paixão que não acaba mais, meu amigo. Quero convidar pra cantar essa linda canção comigo, meu grande amigo e irmão Diego Valadares. Chega mais. Já cheguei, meu amigo, meu irmão Rafael Silva. Obrigado pelo convite e vamos nós. Você não é obrigada a viver comigo se você não quer. Vou dar agora seu passe livre. Você pode ir para onde quiser. Vamos encarar a realidade e ver o problema como ele é. Pra você não existe só eu de homem. Pra mim não existe só você, mulher. Você não é obrigada a viver comigo se você não quer. Vou dar agora seu passe livre. Você pode ir para onde quiser. Vamos encarar a realidade, viver o problema como ele é. Pra você não existe só eu de homem. Pra mim não existe só você, mulher. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Maravilha, já estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar. Minha querida Marlene Machado, a Silvana Machado, todos os familiares aí na fazenda, né, no sítio próximo a São João do Paraíso, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado. A Silvana pede para mandar alô também para sua titia, que não perde um só Mundo Sertanejo. Ô Silvana, deixa lá no Facebook o nome da sua titia, viu? Quero mandar alô para ela também, falar o nome dela, né? Minha querida Franciele Costa, Franciele Costa, em Ouro Preto do Oeste, Estadão de Rondônia. Um abraço a todos vocês, amigos da Rondônia FM, Nilson Lombardi, todos da equipe, exibindo o nosso programa aí em Ouro Preto do Oeste, a Ana Clara, a Águida, enfim, todos vocês amigos aí de Ouro Preto do Oeste, Estadão de Rondônia, ligados no nosso programa Mundo Sertanejo pela Rádio Rondônia FM. Vamos até Jiparaná. Jiparaná, ô Pamela Monteiro, perdão, quase que não saiu. Minha linda Pamela Monteiro, sempre interagindo comigo no Facebook, diz que não perde programa aí em Jiparaná, Estadão de Rondônia. Quase que não sai, né? Vamos em frente, quem canta bonito no mundo sertanejo agora. Os meus amigos Jason e Renan, de São Sebastião, Distrito Federal, para o Brasil inteiro. Um abraço ao Ítalo Soares, né? A todos vocês, o Cleison Ferreira, os amigos da São Sebastião. Não, perdão. Túlio Soares, meu amigo Túlio Soares, da São Sebastião Web, em São Sebastião, Distrito Federal, exibindo também o nosso programa. Cantam Jason e Renan, De Novo em Meus Braços. Pra você voltar, pois estou aqui. Eu quero saber se você aceita ser minha mulher e me fazer feliz. Prometo fazer o meu papel de homem se você voltar. Resolvi ficar pra te pedir, pra você voltar, pois estou aqui. Eu quero saber se você aceita ser minha mulher e me fazer feliz. Prometo fazer o meu papel de homem se você voltar. Resolvi ficar pra te pedir, pra você.

amiga virou cunhada, viu? Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo, é isso aí. Você pode escrever a sua carta e mandar para a nossa caixa postal, né? Que a nossa produção vai selecionar e a gente, com certeza, vai ler aqui no ar a sua cartinha também, né? É, a caixa postal é fácil, anote o número aí, é o 6300, o CEP é 70.749-970, Brasília, Distrito Federal. Escreva a sua carta, mande para nós, que a gente vai ler, fazendo o seu pedido musical, o seu recadinho, a gente vai ler com muito carinho, tá bom? E a todos vocês que estão no Facebook interagindo com Diego Valadares, eu fico muito feliz com todas as manifestações de amizade, de carinho, lindas mensagens, viu? Você ainda não está no meu Facebook? Adicione aí, Diego Valadares. E a gente vai estar sempre falando, sempre interagindo, tá bom? Muito legal. Cada dia novos amigos. Vamos em frente. Quem canta bonito agora? Eu vou cantar para vocês um dos meus grandes sucessos, atendendo a vários pedidos. Graças a Deus essa música é sucesso no Brasil inteiro. Aí canta Diego Valadares para todos os cabra danado do Brasil inteiro. Valeu, Samuel, em Pouso Alegre, a sua avó, Dona Maria. Samuel, que sabe cantar essa música todinha. Ele me liga e canta para mim por telefone. Obrigado, viu, Samuel, pelo carinho. Samuel dos Teclados, aí em Pouso Alegre, ouvindo o nosso programa também pela 90.9. Um abraço a Vânia Rocha e todos da equipe aí, viu? Canta Diego Valadares, cabra danado. O garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Ele entra no baile chamando atenção, as mulheres danadas provoca tesão. Ele dá uma, duas ou três olhadas de lado. Ele é o tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão. Tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Cabelos na testa, do tipo sarado, aonde conversa, joga seu charme pra mulherada, assanhadas. Ele é o tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão. Tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão. Tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Estamos apresentando Mundo Sertanejo.